雷达中。 Oceano 6224, desça para 6000 pés com ajuste no 04. Oceano 6224. Desça 6000 com 04, né? 6224. Juliette Bravo, velocidade. Papapão, Whisky, Juliette Bravo, Salvador, informe velocidade. Está mantendo 280 a nós. Quente número 3, reduza para 250. P200. 1246, desça para 4000. 4000, 246. Boa noite, 888 Salvador, desça para 7000, ajuste no 04, voando ponto para chegar na ponta. Dependendo com a 2, voando ponto. Livre LS. Livre LS, 12782. Boa noite, 3305, autorização, seu 305, esse autorizado, nível 330, decola da pista no 0.1, curva esquerda, na subida a Cuca, transição Aracaju. Aciona 5546, controle 119, decimal 8. Autorizado do município 330, decola 10, curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. O controle 198, transponder 5546, puta 3305. 3305, chama 5546. Eu Tango Golf ao controle, transporta em cima. Gente, vou ITAP, desça para 5.014, chegada Mari, pistão no zero. ITAP para 5.014. Uno 246, desça para 2.000. Agora 2.000, 246. Whisky Juliette Bravo, vetoração para sequenciamento. Esquerda por 360, velocidade 210, desça para 3.000, limite ao localizador. Esquerda 360, 210 nós, descendo para 3.000, limitado pelo lote, Whisky Juliette Bravo. Estabilizou o azul 2722. 2782, cheque o trem, chame a torre, 11895. 195, muito obrigado, boa. Boa. Gol 1246, retoração, a proa é 220, altitude 2.000, está limitado pelo localizador, 1246. 220, 2.000, limite lá. Tá, 2782. Número 7, decolando a pista 0, com curva esquerda na subida Cuca, transição Aracaju, recebe ferrovia. O conjunto 17, segue o forno rato. 5554, transponde 119.8, controle, informação alto, confere. Aqui está autorizado para Recife, nível 330. Decola da pista 0, curva esquerda para Cuca, transição Aracaju, depois intercepta a Alter Zulu 17. Depois sai conforme rota, transponder 5594 e o controle 19.80, azul 4980. Continuando com o zero, está corrigindo o transponder 5554. 5554, azul 4980. Vai chamar pronto, puxa o salamento 01. Vai chamar com pronto, azul 4980. O Whisky Juliette Bravo nessa proa está autorizado para acertar o localizador? Já atingiu 210 mais? Ciente, direita, proa 070 para o localizador, desça para 2.000, chama estabilizado. 070, desce para 2.000, chamaria estabilizado, Whisky Juliette Bravo. Baixou e travou, azul 272. Livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 12 nós, 12 nós. Livre pouso, 90, azul 272. Eu estou ciente da sua solicitação, meu cabo louco. Desça para 3.000, sem restrição. 3.000, sem restrição, Xenia 624. Bem, agora já está em cima, para checar o altímetro 1014, número 2 na próxima fase. Boa noite, 88, desça para 4.000, sem restrições. 4.000, sem restrições. Alguma restrição a respeito da altitude em torno ou está liberado? Está liberado. Liberado, 70. Funciona o 6224, velocidade. 240, reduzindo, Xenia 6224. Temos 224, detonação proa 40, 040, descer para 2.000, limitado pelo localizador, velocidade 80. Gente, detonação 040, desce para 2.000 e reduzindo 80, chama 224. Aproxima, baixar, travar, campo à vista. Solos 3-2, à direita, solo 2-1, decima 1, boa noite. 2-1-1, azul 2-7-8-2. Guarde pista livre, voo 2-1-2-4-6. Tem o vento 1-2-0 graus, 1-2 é nóis. E o ajuste é 1-14, tem livre pouso, pista 10. Boa noite, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Azul 2782. Confio, checado, o time entrou no 0 no 4. No 0 no 4, reportarei em cima para dar sucessado, me expedirá de prato. Para o táxi com 156 a bordo, 5 horas, alternando o galhão. Primeiro sim, 5 livre táxi a Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 04, bom voo. Livre táxi, no 04, 1895, ponto de espera, obrigado, boa noite. Portugal 019 control, flying until 9000 with the altimeter 1014, above arrival runway 10. Down 9000 with the 014, above arrival, down Hotel Wolf será ultrapassado por aeronave da Gol, tá à sua direita, equipamento 1737. Boa noite, 88, desça para o Brasil. 2-0-9-2-2. Baixo travado a 4 milhas, um esquilo de alto bravo. Jaguari, pista livre. Guardado. 4 menos, solos 4-1 na direita, solo 2-1, decima 1, boa noite. Direita 2-1-1, boa noite, 2, quanto meia, boa noite. Índia, ponto de estéreo 2-1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-4, bom voo. Índia, ponto de estéreo 2-1-4, bom voo, Avani. 8-9-5. 2-4, boa noite, 4-5, encontrei checando o altímetro no 0-4. 0-4, para cima, 62-4. Solo 4-3, na direita, vai chamar o solo 2-1, decima 1, qual estacionamento vai prosseguir? Vou prosseguir por parte da Aerostar 4-5. Mete, chama o solo 2-1-1, então boa noite, Whisky Jack Bravo. 2-1-1, obrigado, seu bom trabalho. Câmera 3, 1-3, livre decolagem, pista 10, ventando 2-0 graus, 1-2 nós. Livre decolagem, 1-0, 3-3. Boa noite, Golo 970, informação alta. Do 970, Salvador. Desça para 6.000 com 1014 na chegada mais. 6.014, graças a Deus. E a Alfa, eu estou atendendo o taxista Juliette. Alfa, chamante da Juliette, eu escuto Juliette Bravo. Salvador, uma manhã, eu recliquei até 7.000. Estabilizou a capacidade, boa noite, 88. Tente, reduz o cheque trem, torre 1-1-8-9-5, voo 1-8-8-8. 1-8-9-5, reduzindo. Salvador, muito boa noite, 1-8-8-8, passando 3 milhas para a Índia Serra. 2-2-4 da Oceanair, tem livre pouso, pistão no 0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós, 1-2 a nós. Livre pouso, 1-0, 6-2-4. 1-8-8-8, número 2 na aproximação, reforça Simbra com trem checado, aguardando pista livre. É, reforça Simbra. 3-1-3, decolou 4-5, chame controle, 1-1-9, decimal 8, bom voo, boa noite. 19-8, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, está 3-3-0-5, meu ponto de estrada, 1-0, Golf, tráfego, abraço. Boa noite, mantenha a posição até 3305. Oceano 6313, deixa o controle, contato radar, gira direita, voe Leda e suba sem restrições. A direita, Leda, sem restrições, 6313. nosso Gol 1170, está passando altitude agora de 4.700 pés, 8 milhas para a duna, desça para 2.000, está autorizado em ILS. 2.000 livre ILS, 1170. Lembra 982. Chegou a pista livre. Juliette Bravo na Alfa antes da Juliette. Isso, Juliette Bravo ingressa na Juliette, controla o site principal, Lima, Mike, chama novamente na Quebec para o cruzamento da pista no 7. Controla o pátio, e aí via Lima e Mike, chamarei antes da Quebec, chamarei na Quebec para o cruzamento. Isso, Juliette Bravo. 4 down to 9,000 for arrival runway 10. Do you request V1 approach? That's affirmative. Roger, initially maintain the both arrival. Roger, but Salvador is visual to you. Vento 120 graus com 12 nós, uma dúzia nós. Pouso autorizado, pista no zero. Senhor, pouso 1-0, nós, vai, nós. Três 305, agilizando. Pois o tráfego na curtíssima ali, mantém 1-0. Agilizando, ali mantém 1-0, 3305. 3-4, boa noite, Alfa Juliette, Juliette 03. Alfa Juliette, 03, Juliette 03. Tiburão 70, reporte Timbra, contra em Chicago, altímetro 1-0 no 4. Reporte, Fox Solon 21, decimal 1, boa noite. Solon 88, boa noite, Alfa Juliette, pro Git Jamir. Alfa Juliette, boa noite. Proposto e aceito 0049, dê se mantenha 2.000 e aguarde instruções. Você pode prosseguir. Para 2.000, ainda com a sua visão, retorno para o Brasil, vida. Abraço. Abraço, Maia. Duna, desça para 2.000. Duna, 2.000. Portugal 019, reclaim to 4000, speed should be 220 knots, over. Copy 4000, and you wish to reduce now to 220 knots? Yes, now. Reduce to 220 knots, down 0 knots. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Roger, I said 90,000, sir, with the altimeter 1014. Now 90,000, 1014, robust, 083. 03, Zona 3, está autorizado o mote, mas como solicitado, restrito ao nível 320, imposto pelo CEP. Vou assistir, muito obrigado. Vai voar mote, vai restrito ao 320. Olha os controles, a 3305 decorado, passando 1.700. Teste para o 4-5, hoje que já tiveram o resultado. Passando 2.000 e aguarde. Gente, mantenha 2.000 e aguarde. Passando 2.000 e aguarde, tem gosto. Zero no solo 5-2, à direita, solo 2-1, decimão 1, boa noite. Zero 1, com 1-1, fecha, boa noite. So we're clear until 5,000, over. Roger, over Alagoinha, down, confirm 5,000 feet, Europa 083. Yes sir, 5,000. Roger, 5,000, Europa 083. Luciano 6313, chame Recife, frequência 13325. 13325, boa noite. Boa. Valeu, Otávio Golf, pista visual, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, é dois Otávio Golf. Otávio Golf, dois Otávio Golf. Hoje o meu Tango foi altímetro 1-0 no 4-1-14, é corte na curva final no 7. Tá na reta final da hora certa, Tango. Azul 4980, aguarde aeronave da Avianca Parqueano 03, após o início, após aeronave na posição 03, autorizado. O está aguardando o balizador aqui, no 3. Já foi solicitado em freio, vou falar novamente com isso. Ok, obrigado. Portugal 019, number 2 for landing, this will be a vector for frequency and land runway 10. Right heading 230, descending until 2,000 feet. If you lose radio communication, intercept localize and complete the ILS approach. Portugal 019. Copy, right heading 230, down 2,000 feet, descending 2014. If we lose communication, non-localize and intercept and follow the ILS runway 10. Portugal 019. Yes, sir. Salvador, boa noite, Azul 4235, informação alta. Azul 4235, Salvador, para 8.000, 1.014, chegada bom. 4-3-2-3-5. Zero-9, left heading 140 to the localizer and clear the ILS approach. Left heading 140, clear for the ILS, runway 10, count 0-9. Papa 083, no restriction until 4,000. No restriction and clear 4,000 feet, Papa 083. Five, two, five, five, two, seven, one, two, three, four, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, five, Tango Solo 57, está no backtrack após prosseguir até o 45, é isso? Passa da Bata. Está livre até a Bata, mas Tango está com aquele velho na pista. Tango 70, boa noite, altímetro no 0, no 4, está baixado travado? Está travado. Livre pouso, pista no 0, o vento 120 graus, 12 nós, 1 dúzia nós, igual 970. 970. Portugal 019, 6 miles west of the altar. Check on the gear and jump to the tower. Contact 118, minor 5, over. 118, minor 5, muito boa noite, obrigado. Portugal 019. Boa. And above arrival. Pelo position, Papa, Echo Lima Oscar, you must fly to Taza, Tango Alpha, Sierra Alpha, to the V1 approach, runway 10. You are DME Zulu, runway 10, over. Pelo de Taza, Papa, DME, runway 10, Papa, Azul 4235, reautorizado para 5D. Meu, Azul 4235. Salvador, boa noite, Azul 4980, ponte espera da 10, pronto. runway 10. Okay, continue approach and stand by runway vacated. Copy, continue the approach. Skywood 09. Niner, the wind is 120 degrees with 12 knots. Clear to land runway 10. Land 10, down with 09. Oh, go! 1970, Libra. 1970, boa noite. Alfa Juliette, pro gate 09. Alfa Juliette, pro 9. Gol 1970. Papa 083, now you're passing 3000, descending at you 2000, distance 2,006 miles, you're clear for approach. Thank you, Jeff, for your pass 0, AC. Boa noite, azul 9730, cliente da Bravo. Azul 9730, boa noite, Porto Seguro, prepara a seguir a Coral, guarda o instante qualquer. Guarda meu copo, é negativo, é Renato, ok. Entendi. Over. 1895, how would they say, Rapacito 18? 09, boa noite, Alpha and Juliet to gate 07. Alpha and Juliet to gate 07, Epsilon 019. Mavena, Alpha 083, clear to land, runway 10, the wind is 120 degrees, wind 09 knots, altimeter setting 1014. Da Azuba, color 06, chama controle 119, decimal 8, bom, boa noite. 09, boa noite. Salvador, muito bom dia, Azul 5001, no centro da informação, Bravo, Sub-Tudo 320, Guarulhos, só para. Azul 5001, boa noite, Bravo, confere, Guarulhos autorizado no nível de voo 360, decola da pista no zero, com curva direita após decolagem, na subida da Eule da Motiva, intercepto, apenas 10, Catango, Bravo Eco, prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5563-119, decimal 8, controle. Autorizado 360 para Guarulhos, decolando na pista 10 com curva direita após a decolagem, saída da Euleda Motiva, 5563 o transponder controle, Salvador 119 de São 8, Azul 5001. Correto, 5001, chão, chamarei quando pronto, estamos na posição 8, 5001. Azul 4980, autorizado Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, Azul 4980. Salvador, Azul 5001. 5001, por gentileza, gostaria de solicitar a coordenação do avião 320 para Guarulhos. 320, será que foi ordenado agora no instante? Muito obrigado. Desça sem restrições para 2.000 pés e reduza para 210 nós. Com essa velocidade, eu lhe autorizo o ILS como número 2. Parabéns, 2.000 pés, Muito obrigado,

10 com curva direita, Israel, transição coral, 153, transição 1119-8, ao controle inicial, para aquele para a sala. Correto, o seu nome é utilizado para táxi, chame a torre 18, sinal 95, Serra Seca. Táxi, 295, quilo, para o E 14, posso estar chamando 295, azul 9730, via página. Oscar, Oscar, modifico, transponda por gentileza para 0264, chame pronto para ataque. Boa tarde, 235, no solo 16, posição 17, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Direita, solo 21, decimal 1, 421. 211, boa noite. Tem livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 1 12 nós, 1 2 nós. 7, livre pouso no zero, tá? 7, 8. Boa noite, Alfa e Juliette, original Fiquilo, Patio 3, até o tabelizador. Alfa, Fiquilo, Patio 3, até o tabelizador. Paulo Azul 5001, troco para o táxi, descendo 4 horas e 36 de autonomia, 117 a bordo, terra Ribeirão Preto. E fala em Índia, contra o estado chama Torrinho no 8, décimo 9, 5, 14, no último voo. 14, ligue o táxi, espaço, Índia, no ponto de espera 12, 18, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Afirmativo, 26. Gente, tem livre táxi, reporte no táxi Oscar para ingresso na pista no 7, táxi abre a pista. E informa que vai modificar a subida, decolando a 10 com curva direita, será a subida coral, apenas coral. E o transponder modifique para 0260. Ok, saída coral 0260 no transponder. Correto, reporte no táxi Oscar, sem a Oscar quilo. After the transfer, continue taxi by Juliet to get 10. Yeah, sorry, after the traffic taxi, we're clear to enter to position 11 Europa. Correct position 10 Europa 0 A3. Alpha 0. Passa ingresso à direita, táxi via pista 17, aí vai prosseguir até a próxima cabeceira 35, onde vai entrar na próxima, na última esquerda, na Taxui Lima, chamando o solo em 211 para prosseguir. Cliente, na Lima, chama o solo em 211. Salvador, bom dia, azul. Boa noite, azul 5001, 0 down 0 pronto. após o ATR, ali mantém cabeceira 1-0? Ali mantém 1-0, após o passagem do ATR, 0-0. Airborne 922, call 119.8, control departure, have a good flight and good night. Call 119.8, good night. Hello. Zero, this is departure. Radio Camp Texas is clear. Alfa, aqui eu não tenho posição na Lima. Após ser autorizado a ingressar até o site principal, que o número na ação vai parquear na Lima pelo fato. Tem uma posição ali, uma dificuldade, aguardando essa ajuda. Direct to Coral. Direct to Coral. 9730.